ganhando espaço, pulou do meu braço. Nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não sou já na cama. Não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços nos primeiros passos. Tropeço, seguro e não deixo cair. Se cai, levanta, continua. A porta da rua fechada, a criança não deixo sair. Da linha, da linha. Reflexo no espelho, levo a emoção. Criador e criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e guia. É cria, criador e criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão. Toco foi ganhando espaço, pulou do meu braço. Nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama. Não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços nos primeiros passos. Tropeço, seguro e não deixo cair. Se cai, levanta, continua. A porta da rua fechada, criança, não deixo sair. Da linha, da linha. Quem me cuida.